consumir. Não se queixe, não falta no peixe, não dê de uma segunda. Yeah, eles não entendem, não vão descobrir. Dominando por uma vontade, tira esse cara de perto de mim. Todo mundo que tu vai, não presta ninguém, ninguém vai consumir. Não se queixe, não falta no peixe, não dê de uma segunda. Yeah, não deixe uma segunda. Não deixe uma segunda. Não deixe uma segunda. Não deixe uma segunda. Destrói, é preciso combater.